A criatividade do brasileiro para o mal, às vezes, chega a surpreender. No início da noite de ontem, servidores da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu foram deslocados até o bairro Coapar 1, hoje conhecido como Jardim Tarobá. Um solicitante teria acionado a Central de Operações da Polícia Militar e da Guarda Municipal, informando que teria visto indivíduos manuseando uma metralhadora e que, após este fato, teriam escondido a mesma em um matagal próximo à Associação de Moradores do bairro. O local foi vistoriado pelos servidores e um simulacro de metralhadora, construído de forma artesanal com tubos de metal, revelou que o cidadão que fez a denúncia tinha sim razão em sua preocupação. Um simulacro como o que foi encontrado facilmente poderia ser confundido com uma arma verdadeira, principalmente durante a noite. O simulacro assemelha-se a uma submetralhadora Thompson utilizada na Segunda Guerra Mundial e guarda grandes semelhanças, inclusive em tamanho, o formato do cano, do carregador e da empunhadura, o que demonstra que o indivíduo que teve a paciência de construí-lo tinha acesso a informações sobre a sua confecção. Apreendida, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da autoridade policial para os procedimentos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.